posso fazer amor com você, porque eu tenho o meu compromisso. Se acaso eu resolver te fazer mulher, vou pôr o meu casamento em risco. Se a canoa virou o embarque do amor, confundiu os meus sentimentos. E aí? Amo minha mulher, mas sabe como é? Desejo é mais forte que os mandamentos. Pra se dar e se deixar levar por um amor em que possa confiar, não vou trocar o que é certo pelo que há de ser. O ideal é só você, só você, vamos lá. Libera o seu coração pra outra pessoa. O meu vinho louca paixão. E aí? Tô numa boa. Eu não posso fazer amor com você, porque eu tenho o meu compromisso. Se acaso eu resolver te fazer mulher, vou pôr o meu casamento em risco. Se a canoa virou no embarque do amor, confundiu os meus sentimentos. Amo minha mulher, mas sabe como é? Desejo é mais forte que os mandamentos. Pra se dar e se deixar levar por um amor em que possa confiar, não vou trocar o que é certo pelo que há de ser. O ideal é deixar acontecer. Pra se dar e se deixar levar por um amor em que possa confiar, não vou trocar o que é certo. O ideal é deixar você levar.